Olá, meus amigos! Estamos de volta para mais uma edição do Old School Cousins. Eu sou o Pedro. E eu sou o Leonardo. E hoje nós contamos com a ilustríssima presença da minha querida, amada Camila. Camila, dê um alô para nossos amigos. Oi, pessoal, tudo bom? A Camila é a namorada do Pedro, que está sendo a É primeira participação especial no Old School a Cousins. futura avó dos meus netos. Eu vou é longe. E hoje nós vamos falar de que filme, Leonardo? A Trapaça. Mais American Hustle. um filme do Oscar, American Hustle, de cada melhor E eu, filme. a gente percebeu hoje que a gente não tá falando os filmes, quais são os prêmios que esses filmes que a gente está criticando foram indicados. Mas é porque a gente é mal informado mesmo, né? É, eu acho, pra mim só importa melhor filme mesmo. É, Todas só essas importa outras melhor filme. porcarias aí, melhor ator. Então Não, vamos listar, vamos listar. American Hustle está indicado a melhor filme e outros. Não, outros não, pessoal. Vamos passar direito. Olha, tá indicado também, para quem se importa, tá concorrendo às quatro principais categorias de ator. Que tá concorrendo Christian Bale, tá concorrendo Amy Adams, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Todos eles nas O categorias de Bradley ator. Cooper tá indicado. Tá. A melhor ator coadjuvante. Isso. Todos eles estão concorrendo a Exatamente. ator e Eu não atriz principal saberia. e coadjuvante, além de E roteiro também. é uma curiosidade muito interessante, né, antes da Camila continuar falando dos outros prêmios. Esse filme é o segundo, desde 1987, é o segundo filme a ter as indicações de todas as categorias de atuação. Sendo que o primeiro foi o Silver Linings Playbook, mais conhecido em português como O lado bom O da Lado vida. Bom da Vida, do mesmo diretor. Primeiro? O primeiro Tu me filme, disse que é desde 87? desde 87, é o segundo filme. O primeiro filme desde Ah, 87 sim. foi. Teve 87, aí teve um, aí teve o Silver Line e agora Não, teve não, esse. não, não. Em 87 Teve houve um, um. aí. Desde então, Desde então, em só foi ter um. teve o Silver Linings, Certo. E que agora é é o esse. Lado Bom da E Vida, agora é e esse. agora esse. Então é um filme caça-prêmio. Não. Ele tá indicado, não é o que tá com mais recorde de indicação? Tipo, tá Mas com não as quer 11 dizer. indicações? Eu acho que são 10, não? É, Não, o porrada. que importa é que está concorrendo às principais categorias, está concorrendo também a melhor filme, roteiro, acredito que direção, não É, sei. direção deve estar Deve também. estar também, mas É. enfim, vamos E ao que outras importa. categorias técnicas, né? Sim. É. E agora eu vou passar a sinopse do filme para quem não está entendendo nada do que a gente está falando. A Trapaça conta a história de dois trapaceiros, estelionatários, né, que são forçados a colaborar com um agente do FBI para ajudá-lo a capturar outros Trapaceiros. trapaceiros envolvidos em É. esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes, né? O elenco do filme, voltando a repetir aqui, conta com Christian Bale no papel de Batman, Amy Adams no papel de Lois Lane, Bradley Cooper no papel de Rocket Raccoon e Jennifer Lawrence no papel de Mística dos X-Men. Então quer dizer que é um filme mistura da Marvel e da DC. Exatamente. É Ah, por tá isso que esse certo. filme está recebendo tantos elogios Ah, assim, de ótimo. todos É os um críticos. elenco de super-heróis. Não, mas realmente E o diretor é David O. Russell, o que é o mesmo elenco. do Lado Bom da Vida. O elenco realmente merece destaque, né? Porque conta não só com esses nomes, mas também tem Louis C.K., uma participação muito boa. Louis C.K., pra quem não sabe, é um comediante que atualmente ele é tipo considerado o top comediante de stand-up dos Estados Unidos. Ele tem vários shows na HBO, ele tem um seriado dele que já concorreu a todos os prêmios de melhor seriado de comédia. Tem Jeremy Renner No também, papel de Gavião Arqueiro. É, o Gavião Arqueiro. tem também Robert De Niro, que é sempre Robert De Niro Nem que um maravilhoso, dia né? provavelmente será um vilão de algum filme De de super-herói. super-herói. Um dia teremos ele como possivelmente o Galactus, alguma coisa assim. Seria massa, viu? Seria legal, né? Seria Robert De legal. Niro é Galactus. Devia ser um filme só ele comendo O Robert planeta. De Niro ele pode ser o que ele quiser. É, Ele Robert é. De Niro. O que ele quiser dá certo. E diferente do nosso podcast aqui, esse filme tem um humor bastante sutil e de bom gosto, né? É. Realmente o filme, ele é um filme sutil, como o Leonardo tá falando. Agora, uma coisa que eu. Se eu fosse dar uma opinião geral sobre esse filme, é que ele almeja ser mais do que ele consegue. Então, eu não senti que esse filme ia entrar pros anais do cinema em momento algum. Para ser um filme que tá indicado a tantos prêmios, não é apenas a melhor filme. Existem filmes medíocres indicados a melhor filme, sempre tem. Mas nesse caso, ele tá indicado a tanto prêmio em tantos tantas premiações diferentes, que eu fiquei meio surpreso ao assistir esse filme, porque ele não é um filme marcante. Ele é um filme que eu acho ele é um filme tão pouco memorável, que até agora, me preparando para gravar esse podcast aqui, em vários momentos eu não conseguia lembrar o que é que me chamou a atenção no filme. Eu tive uma dificuldade de conseguir estabelecer coisas que eu achei que eram, poxa, interessante esse aspecto do filme. Tirando a atuação do pessoal, talvez o diálogo, não digo nem o roteiro, não, eu digo o diálogo foi interessante. Eu acho que esse diretor, ele consegue se destacar para dirigir cenas de diálogo e troca de conversa entre as pessoas. É, eu acho, Pedro, que a grande coisa desse filme, e eu acho que desse diretor, talvez, pelo que a gente vem vendo dos outros filmes dele, é como ele explora bem os personagens, né? Ele cria personagens bastante interessantes, com características muito humanas e interessantes mesmo, assim, inteligentes de serem exploradas. E outra coisa interessante do elenco aqui desse filme é que ele mistura os elencos dos dois filmes de maior sucesso desse diretor, né? É, exatamente. Uma panelinha. É, exatamente, ele pegou só os amigos dele. Quais são os dois filmes? O Vencedor. Ah, é o Vencedor, porque tem o Christian Bale. Que tem o Christian Bale e a Amy Adams. E o Silver Line, que é a Jennifer Lawrence e o Bradley Cooper. Exatamente. É tipo como se fossem os Vingadores dele. É, exatamente. É os Vingadores. É filme super-herói esse filme, só que se passa nos anos 70. É um prequel dos outros filmes. Não, mas ele realmente é um bom diretor de ator, assim. Os atores entregam, são performances muito boas. Especialmente o Christian Bale, assim, ele é um ator, já é provado, ele é multidimensional. É. O que você botar pra fazer, ele faz. Não, exatamente. Mas no filme, pra mim, o que foi impressionante é porque não ficou uma coisa unilateral. O personagem dele não é só ruim, não é só bom. Ele é uma pessoa que tem muitas camadas. Então, no filme, ele vai se mostrando extremamente inteligente e perspicaz, mas também ele é uma pessoa que vai mostrando também os sentimentos e a vulnerabilidade dele conforme o filme vai avançando. É. Isso eu achei capaz de grandes atos de inteligência e de burrice, né? Assim, exatamente. Como todos nós. O pessoal fala muito do destaque da Jennifer Lawrence nesse filme, que ela tem muita presença. Fale mal da Jennifer Lawrence. Não quero falar mal dela, não. Não é diminuindo a presença dela nesse filme, não. Ela tá ótima, realmente tem um destaque grande. Ela rouba a cena. Pronto, ela tá pronto, vou passar. Mas o Christian Bale, pra mim, realmente ele é o aspecto mais primoroso desse filme. A versatilidade do Christian Bale parece que não tem limite, né? O cara, é como o Leonardo falou, o cara era o Batman até há pouco tempo. Antes disso, ele foi psicopata. E nesse filme, não apenas na atuação do personagem em si, mas como na caracterização. Né? Na caracterização. Tá barrigudo o cara no filme. Ele não tá gordo, né? Ele tá barrigudo, barriga protuberante, careca, com, né, um topete vai brega na cabeça. As roupas dele são tudo brega. Olha, é impressionante realmente como o Christian Bale consegue se transformar de filme para filme. Ele conseguiu fazer o Operário em que ele estava magro. Não, ele estava desnutrido mesmo. Completamente desnutrido, para logo depois fazer o Batman, onde ele estava musculoso. Muito musculoso. Depois fez outro Batman, porque ele estava mais musculoso ainda. Depois fez... O vencedor que ele emagreceu de novo. Emagreceu de novo, vai interpretar o cara. E agora tá barrigudo, né? Ele é um camaleão. Ele é um camaleão e o cara, o corpo dele, assim, deve pedir pinico. Rapaz, me deixa em paz um pouquinho. Porque é incrível o efeito sanfona no corpo dele. No dia que ele liberar o segredo da dieta dele, se ele parar de ganhar dinheiro, se ele parar de ganhar dinheiro em Hollywood, ele pode lançar um livro. Esse é o meu regime, eu garanto que vai ser o regime mais famoso do mundo. Mas assim, complementando essa questão da atuação, não é querendo falar mal da Jennifer Lawrence, porque eu sou fã muito dela também. Mas eu achei que das atuações... Leonardo já tá com raiva, olhando com raiva pra ti. Não, mas eu achei que das atuações, pra mim, ela não é que deixou um pouco a desejar, mas eu achei que ela era muito nova pra aquele personagem. Eu disse pra ti, Pedro, que não dá pra convidar a namorada pro podcast. Tá aí que dá. Tá bom, vamos tentar ouvir a opinião dos outros. Tá bom, não, tá mas, bom. Mas assim, foi a impressão que me deu, assim. E em determinadas cenas do filme, assim, achei um pouco caricato. Mas pode ser uma impressão completamente pessoal, especialmente quando há uma dança de uma determinada música no decorrer do filme. Eu achei um pouco não, ela é muito novinha mesmo pra sem aquele necessidade. Filme. Tem um menino já grande, né? É o filho dela. Que é engraçado, justamente porque a gente tá acostumado A Jennifer Lawrence surgiu há pouco e era, e era praticamente uma atriz adolescente, né? E a gente tá acostumado e agora vendo ela nesse tipo de papel assim, onde ela faz uma mãe... Uma mãe, mas... mulher sensual, uma mulher que conquista os homens pra... Tipo assim, ele meio que mostra que ela é uma pessoa manipuladora. Ela não é uma pessoa 100% boazinha, não. Ela tem os interesses dela, ela manipula os homens... Em volta dela. Ela é meio doida, né? Assim, ela tem... É doida, né? Ela não é simplesmente manipuladora. Ela tem problemas de bipolaridade, né? De ir de um ponto extremo ao outro da personalidade. Ela tem cenas muito boas, assim. Eu não sei, eu não acho que a atuação dela mereça tantas láureas por esse filme como no passado, mas... Que ela tem algumas das cenas melhores do filme, ela tem. Não, com certeza. Ela é uma excelente atriz. Eu só acho que foi um probleminha mesmo de escalação. Será que ela seria correta pra aquele personagem? Não sei. Mas ela fisicamente, é uma excelente atriz. Eu acho que fisicamente ela é uma mulher linda. E ela consegue passar a sensualidade necessária pro papel. Mas poderia realmente ter sido uma atriz um pouco mais velha. Que tivesse um peso maior em termos assim de tipo... Ser conhecida por ser sensual, tá entendendo? Pra poder, porque adicionaria muito a uma personagem que é física como ela, assim, uma personagem. Ela é muito expansiva, ela explode, ela parece, sabe? Ela parece aquelas. Ela bota tudo pra fora, ela fala o que quer, ela grita com quem ela acha que deve levar grito. E nesse aspecto ela foi boa, mas realmente pede uma atriz de um peso um pouquinho maior. É, eu não sei quem eu escalaria pra esse papel, não. Agora eu queria. A opinião de vocês, que me surpreendeu bastante, foi a Amy Adams, assim. A Amy Adams não costuma ser muito comentada, inclusive ela não tá nas favoritas para Oscar de melhor atriz. Mas eu me surpreendi bastante, assim. Normalmente os papéis que a Amy Adams pega no cinema são papéis de mulheres simples, né? Mulheres que não têm muito destaque, não têm muita força. São, assim, tem a força feminina... Tem a força da mãe, a força da companheira, mas não tem. Não são personagens que você imagina como sendo uma trapaceira criminosa ou algo assim como ela nesse filme. Eu gostei muito dela no Vencedor também. A Amy Adams já tá correndo pra. Já a quinta indicação é dela ao Oscar. É. A quarta ou quinta, ela é. Pois é. Mas ela não. Atriz. Mas ao mesmo tempo que ela tá sempre indicada, ela não me passa a sensação. De uma atriz vencedora do Oscar. Ela me passa a sensação de uma atriz que concorre, nomeada ao Oscar. Mas não como... Assim, essa é a minha opinião, né? Eu não sei se... Mas descreva aí, Pedro. Como é a sensação de uma atriz que ganha um Oscar? Como é a sensação? É, a sensação... É o que eu sinto fome, todos os dias. É fome. Não, por exemplo, você vê uma atuação daquela Emma Thompson ou da Cate Blanchett, né? Que a Cate Blanchett, se ela não ganhar o Oscar esse ano... Não sei quem é que merece, não. Como é injusto até falar, né? Da Meryl Streep, assim, eu acho que é até covardia. É rasteira. Não, mas a Meryl Streep é a rainha das indicações também. Ela foi indicada bem 16 vezes, ganhou 2. Mas ela é a cara do vencedor do Oscar. Então, agora, a Amy Adams não me passa esse aspecto de que é uma pessoa que vai se tornar uma grande vencedora de vários prêmios. Mas só ser indicada já é muita coisa. Eu né? acho que é que o que você tá dizendo é um pouco exatamente da razão pela qual eu fiquei surpreso também com ela, apesar dela já ter todas essas indicações. É porque a Amy Adams, ao mesmo tempo que faz esses grandes papéis, ela também faz comédias românticas, também faz papéis assim, bastante água com açúcar, né? E de repente, às vezes, fica mais na cabeça da gente, em algum momento, misturado isso. Exato. Aí. O Jeremy Renner. Esse cara aí. Jeremy Renner. O Jeremy Renner, pra mim, ele foi um dos personagens mais marcantes do filme. E a participação dele é bem inferior comparando com os outros. Né? Ele em é termos um de tempo, né? Em termos de tempo, presença em cena, né? Mas o personagem dele foi um dos personagens que mais me marcaram. Tanto que o arco de história que envolve ele foi o mais marcante pra mim. Foi o que eu achei mais interessante. É cativante mesmo o personagem dele. Você acredita nele. Ele interpreta o prefeito, né? O prefeito de uma Exatamente, cidade. Exatamente, prefeito de uma cidade Nova Jersey. Que acaba se envolvendo de uma forma nessa questão das trapaças que estão acontecendo. E ele tem um destaque grande. A relação que ele estabelece com o Christian Bale é uma relação que você fica envolvido. Eu acho que deu um destaque bom essa relação deles e deu um update, assim, deu uma levantada no roteiro. É, né? Exatamente. Você eles dois passaram assim a sensação realmente de uma amizade ali que surgiu numa circunstância muito improvável, né? Mas que era uma coisa sincera e que você sente, né? Eu acho que esse diretor, o maior mérito dele, na minha opinião, são as cenas de diálogo, né? São as cenas de troca de conversa entre os atores. Seja discussão, seja só uma conversa casual. Então, até uma conversa entre o Christian Bale e o Jeremy Renner nesse filme era algo que você ria junto com eles, como se você estivesse lá sentado do lado. Então, pra mim, esse é o maior mérito desse diretor. Mas agora, entrando nessa parte da direção, o que eu queria falar era o seguinte, que esse filme, ele parece que tá querendo imitar muito o estilo do Martin Scorsese. Não é apenas o fato do filme se ambientar nos anos 70, né? Não sei se abrange os anos 80 também. Bem, eu acho que é nos anos 70 mesmo. Final dos anos 70. Eu acho, claro que ele traz um pouco da lembrança já instintiva do cinema, de você associar filme dessa época a filmes do Scorsese, porque é onde se ambienta grande parte dos filmes dele. Mas o filme, ele, pra mim, esse é um aspecto negativo. O filme, ele não parece ter uma identidade muito própria. Ele perde um pouco justamente por fazer essas... Eu não quero dizer imitar, mas é quase uma homenagem à influência grande que ele teve dos filmes do Martin Scorsese. Por exemplo, as sequências de... Tipo, as sequências em que não há diálogo, é só uma música tocando e as pessoas andando para chegar a algum lugar. Isso é muito a cara do Martin Scorsese. Eu acho que quase todo filme dele tem sequências similares a essa. Planos longos. Planos longos, né? Com poucos cortes, mostrando os atores apenas andando em algum ambiente, algum lugar. Narração. Mas assim, a narração. É muito a cara do Scorsese, essa questão da narração off. A trilha sonora marcante também. Não que o diretor não possa usar uma música marcante no filme, mas é muito do Scorsese também. São músicas memoráveis, mas, assim, né? Não são músicas desconhecidas, são músicas memoráveis. Essa homenagem, ou mesmo, né, essa influência grande do Martin Scorsese no filme. Por que que isso diminuiu pra ti o filme, assim? Não é possível que essa nova geração seja influenciada e faça coisas... É porque eu tô querendo evitar usar a palavra imitar. Porque não foi apenas uma influência do ritmo energético que o Martin Scorsese tem, que nem a gente tava falando agora do Lobo de Wall Street. Uhum. É, nesse Atrapassa, você vê muito esses planos de sequência, que nem a Camila tava falando. A trilha sonora marcante, alguns cortes, assim, teve pelo menos uns dois cortes que eu lembro no filme, os cortes de cena, que pareciam aqueles cortes meio abruptos que o é de muito praxe. Massa registrada, né? É demais. E pra mim isso acabou sendo um aspecto mais negativo, porque chamou a atenção mais do que eu achei que fosse uma coisa natural daquele filme. Ele não parecia natural. Mas já eu senti dessa forma, já eu achei legal porque eu gosto do Scorsese, achei que seria bacana naquele ambiente, naquele filme, não achei que prejudicou, mas vai do que cada um, da versão de cada um. Eu acho realmente que esses filmes, às vezes, eles se esforçam demais para agradar, às vezes me dá essa impressão de que eles estão se esforçando para agradar a academia, assim, principalmente esses filmes que saem na época de Oscar. É, nos últimos meses do nos ano. Nos últimos meses, próximos já ao Oscar, que são geralmente quem arrebata a grande maioria das indicações, eles parecem que tem certos pontos, né? Parece que tem uma planilha, assim, que o cara vai ticando. Pra ser indicado, eu preciso disso, disso, disso. Uma cena de drama nesse momento, uma discussão nesse momento, uma reviravolta nesse aqui. Realmente, esse filme, ele passa isso. E talvez pra ele ser tão formulaico esse ponto, eu acho o filme muito desinteressante. Eu não consegui... Eu acho que é mais culpa do roteiro mesmo. A história em si, ela não passou pra mim muita... Não foi cativante. Eu não consegui me envolver muito naquela trama. Eu não tava preocupado com o destino dos personagens. Então, como eu disse, eu acho que o único personagem que realmente me cativou mesmo foi o do Jeremy Renner, que é um coadjuvante terciário. Assim, aparece, mas não aparece tanto, assim. Então, pra mim, ele foi um filme que deixou muito a desejar. Enquanto eu estava assistindo ele, eu já tava meio que esquecendo do que se tratava o filme. Não estava conseguindo me penetrar muito na história. É, eu resumiria da seguinte forma. O filme é fino, é sofisticado, é inteligente e eu não gostei. Tem algum problema com isso? Não, eu também pensei em uma coisa. Tem algum problema muito errado. Eu realmente fiquei tentando, passei muito tempo pensando por que que esse filme teve tanto destaque e foi tão reconhecido pela crítica. Porque a maioria das pessoas que eu conheço que assistiram, inclusive críticos conhecidos, assim, críticos famosos que eu acompanho, disseram que é um filme Meio água com açúcar. Normal que passa e você esquece ele logo. Eu fiquei pensando. Antes da gente seguir nessa discussão, que eu acho que vai concluir com o nosso veredito, tem um elemento aqui que eu acho que a gente está esquecendo de falar e que eu acho que merece muito destaque nesse filme. Que foi uma das coisas que eu mais gostei no filme, foi o figurino. Sei. Eu sei até qual elemento do figurino você gostou mais. Não, o figurino é excepcional. Não, o filme devia se chamar Decotes, o filme. Porque foi realmente um dos aspectos mais marcantes. Decote da Amy Adams, né? A Amy Adams passa o filme. E da Jennifer Lawrence também. Decotes enormes. Aquele figurino de uma maneira geral, mas vocês já comentaram o do... Pô, vocês foram falar do decote, aí eu me esqueci de todo mundo aqui. Do Christian Bale, Bradley Cooper também, o Jeremy Renner. Mas as duas personagens femininas, sim, a personagem da Amy Adams, cada cena ela usa uma decote roupa com um decote mais longo, cara. Mais longo. Tá sobrando pano estranho, lá. Estranho, estranho, né? Eu ficava, assim, tinha horas que eu me pegava pensando, poxa, Lois Lane tá lá. Realmente. O Superman, o Batman tá vendo tudo ali. Vai dizer, rapaz, realmente tem um figurinista lá em Hollywood que tá com um arruma de pano sobrando, né? Porque faltou pano na roupa dessas mulheres. Nada contra. Pelo contrário, realmente essa moda devia voltar. Mulheres, viu? Anotem esse. Não, mas essa dica. Mas homens mostrou, gostam de decote. Mas mostrou que na década de 70, o final da década de 70, tinha um negócio meio estranho rolando na moda mesmo ali. Aquele figurino. Destacava muito. Remete muito à época mesmo. Aquele momento. Havia pouca descrição mesmo no que estava sendo ocultado. Exatamente. Pois muito bem. Então a gente pode voltar aqui. Eu acho que. Camilo, você tinha alguma coisa a falar sobre a qualidade geral do filme no momento que eu interrompi para falar sobre esse ponto importantíssimo? Não, eu acho que o decote foi realmente o ponto que roubou a cena e a fala de todo mundo. Devia ter a premiação, melhor decote. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o filme realmente foi bem isso que vocês expressaram. Não foi também muito interessante para mim de ressaltar muitos pontos, assim, mas o que eu mais gostei mesmo foram as atuações, né? O Robert De Niro sempre sendo ele perfeito, né? Assim, que passa aquele medo mesmo, ele sentado numa mesa, no escuro. Pronto, era isso que eu queria falar. É outro aspecto. Excelente. É outro aspecto que ainda traz ainda mais a lembrança do Scorsese. É a presença do Robert De Niro sendo um dos papéis, assim, clássicos. Dele, dos filmes de máfia. Ameaçador Ele apareceu só pra dizer, né, assim, olha, lembrem do Mais Scorsese, porque pronto, eu tô aqui. E disse, né, assim, ele realmente deu toda a impressão que a fama do personagem tem no filme, ele realmente passou. Tem também o Louis C.K., que a gente já falou, que cada vez mais vem fazendo outros filmes diferentes da comédia que ele é acostumado, né, e vem se mostrando um ator muito bom, como em Blue Jasmine, também aqui nesse filme. Foi muito interessante a participação dele. Acho que o que mais me chamou a atenção mesmo foi o elenco nesse filme. A história nem tanto, mas o elenco realmente brilha. Pra mim foi o que mais eu destaco. Pois então, muito bem, então vamos ao veredito. Pode. E como pessoa estreante no programa e nossa convidada especial, o veredito primeiro que venha da Camila. Da Miss Pedro. Miss Adolfo. Miss Adolfo. Não, pra mim esse filme vale 7 barrigas do Christian Bale. Se fosse pra dar uma nota, seria equivalente a 7 barrigas dele. Fica na média, não fica abaixo isso. Não fica abaixo, nem, mas também não vai acima, não. Não, nada. Diga seu veredito. Meu veredito é que esse filme merece um grande decote da Amy Adams. Não, não. Não merece? Eu não sei exatamente que nota dar, cara. Como eu disse, o filme é muito inteligente. Eu me sinto muito mal de dar uma nota baixa pra ele. Entendeu? Mas dê uma eu, nota. Eu me sinto que eu serei julgado se eu der uma nota baixa pra ele. Tu acha que vão desligar? Rapaz, meu decote tá achando ruim o filme. Não, eu sinceramente, eu fico nos 6,5, 7, 7 é uma nota honesta, né, como a Camila deu. É uma nota que mostra que o filme é bom, mas também não é essa maravilha toda, né? Superestimado. Bem, o meu veredito é que esse filme tinha potencial para ser um decote da Jennifer Lawrence, mas ele acabou sendo um topete do Christian Bale. E a nota que eu dou é nota 6. Eu digo mesmo. Não gostei não. Achei que podia ser bem mais. É. Pois fica aí. Se você discorda e acha que esse filme realmente é tudo isso que está sendo dito, pode chamar a gente de imbecil. É, e deixar o comentário. Não será o primeiro. É. E deixe seu comentário também, diga se você gostou do vídeo, gostou do nosso bate-papo aqui, do podcast. É. Se você gostou da parte da Camila, ou você quer que ela nunca mais participe, também pode dizer. E eu queria aproveitar e mandar um alô também para alguns amigos meus. Eu queria mandar alô pro Ranulf, que é o maior fã de Inception e de O Livro de Eli. E ele é um grande fã do nosso programa. É isso, agora tem momento Cartinhas da Xuxa. Cartinhas aqui. Da Xuxa, é. Mandar um beijo pra Maria pra minha Helena. Mãe, meu pai e pra você. Mande essa cartinha. Queria mandar um alô também pro Almir, que é um grande apoia, tá apoiando esse nosso programa, realmente. Ele tá empolgado também. Provavelmente ele irá participar de algumas outras edições com a gente. Amante, mas repete cinema. Aí a Maria Helena, porque eu cortei, eu falei não, na hora. Não, não existe Maria Helena, não. Maria Helena eu lembrei de alguma criança do programa da Xuxa. É só pra eles dois mesmo. Foi metade. É. Pois tá certo, então. E todo mundo que tá nos acompanhando aí, a gente agradece muito. E até o próximo Old School Cousins. Um abraço, pessoal. Tchau.